Bahia, autorizado ILS, também a 361 no pistão 90. Flamengo, baixar trabalho. 3732, sente do tráfego. O vento Uno, 20 graus. 1 dúzia nós, avistado, livre pouso, pistão 0, TAN 3732. Batango Vitor Kilo Delta, controle. Siga, Vitor Kilo Delta. O Vitor Kilo Delta, assista sua Vitor, curva à direita na proa 020. 020, reposta estabilizar na proa para subir a 100 direto. Direita 020, vai reposta estabilizado, o Vitor Kilo Delta. Reporte táxi, Samus Lu. Temos agora um Tucano no 050. Sente na planta de Cogbo, Vitor Kilo Delta. Teria passado 50, esse é o autorizado. Os dois Tucanos, um a 4000 e outro ao 050, Vitor Kilo Delta. Beleza, sem problema. O Porto Aéreo 447 desce para 2000, livre LS, reposto estabilizado. Descendo para 2000, livre LS, Porto Aéreo, reposto aéreo 447. Vitor Kilo Delta subindo a 100. Tá acertando, Vitor Kilo Delta. Avistado, cheque trem pouso livre, 1-2-0 graus, 1-2-0 nós. Livre pouso, pista 1-0, trem baixado travado, Xenéia 6-1. 2-7. Até mais, tio. Para Destino 383, desce para 2000. Reposto estabilizado. 2000, reposto estabilizado. Autoriza voar direto de China para o Victor Kilo Delta. Guarde um instante. Gente, Delta. Passaredo 2227, chama Recife agora, frequência 1260, secundário 288. 1260-1288, Passaredo 2287. O Victor Kilo Delta autorizado destino da presente. Autorizado destino, Victor Kilo Delta. Quartel estabilizado. 1447 estabilizado, completa final, torre 118 decimal meia. 118 decimal meia, 1447. Rotério no 383, reduz para aproximação e reporte estabilizado. Reduz para aproximação, reporte estabilizado. 1447. Café, Imperator Salvador. 1447. Fuseiro no 447, sente do tráfego, continue aproximação, reporte final normal da 1-0 com cheque de trem, vento 1-3-0 graus, 1-12 nós, 1-4-4-7. Sente, portaria normal, 1-4-4-7. Puxa NR 63 no 1, solo 5-8, libere pista direita, chame solo, frequência 1-2-1-9. Libera pista direita, 1-2-1-9, chame 63-1. Agora, de 10, alterna Galeão. Livre de puxa sinal e reportará o táxi 923. está com a frente, atravessar travado. Ok, bip checado, continue em aproximação, aguardando a autorização de pouso no 383. Ânimo. 220, copiado. 447, solo 03, o destino é parte militar. Libere próxima à esquerda, táxi livre, parte militar, na minha escuta, teu corte de motor 0447. 1383, pista livre, vento 130 graus, 1 dúzia nossa, tem pulso autorizado, pista no zero, força aérea no 383. 1383, pista livre. Região 07, frequência livre para coordenação. Só para informação, 923 iniciou, ainda devido à falta do operador de finger aqui no 612. Obrigado. Tudo nós. Ali mantém, tá no 0. Ali mantém pistão no 0, tá 3663. Esse foi da Léo. Piso 3 no solo 05, libero próximo à esquerda até o pátio militar via taxi hotel. Tenha um bom dia. Zulu, decolo 006, curva esquerda na subida Momo. Reporte livrando o estono 028, mantém minha escuta agora na transferência ao controle. Ok, na curva esquerda, livrará, informará livrando o eixo da 028. Tem a posição aguardando, tá 363. Aguarda. Do Quebec Terra? Material 2500 até Siri? Possível. Livrou a área da terminal agora no momento a 2500 pés. Agora prossegue na informação de voo e alerta e liga a frequência para a coordenação de tráfego. Bom voo. 120 graus com 1 a 12 de nós, altímetro no zero no nosso. Livre ali, decolador no 0, gol 923. Parte 4, livre táxi, tem interseção e chama para ingresso. É, com delta. 5221, atenta possível esteiro, da voz decolando à frente. Decolagem autorizada, 120, 112. Gente, atento, 221. Poxa, né? 6312, decolado aos 17. Controle 120, 18, Roberto. 08, 63. 180 a bordo, autonomia de 5 horas e 10, Altera Campinas. 312, passando de dentro, na Puca. Olímpia 312, contato, sobe o 350, sai da Puca. Aí da Puca até o 350, oportunidade de voar Caju, seria excelente. Aguarde. Direita, vem a pista autorizada, ingresso, decolagem, Eco Delta, 120 graus, 129. VA 332, desce ao nível 050, chegada à área. Ah, o 050 autorizaria para o Edno, por 6332? Livre. Para o Edno, 6332. Solo, volumia 05, pushback na mesa, na posição número 4. Decolagem autorizada, Eco Delta, 120 graus, 112 de nós. Decolado 19, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado. Controle Salvador, o 35221, decola. Confirme. Trip 5221. Positivo, agora contato radar estabelecido, 5221. Sobe o nível 200 no perfil da Arbor. 200, perfil Arbor, para o Trip 5221. Estaria liberada a restrição, senhor? 5221 está negativo, livre da restrição. Sim, gente, confio o perfil, 5221. Corre, Salvador, é o seu 3859, espera pronto. Confirma o estimado para pouso. Confirma o pouso ao 13190. 13190, copiado. Colado aos 20, à direita via Correio do Axé. Chama o controle 120, décima 8, até a volta. Delta 208. Bordo, 3 horas e 50, alterna com. A Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, vai para Manati? Afirmativo, solicita proa direta Manati, um no meu pad. Entre no meu pad, condições visuais, direto Manati, reporte 2-0 milhas fora. Reportará livrando CTR, o Delta. No 923, chama o centro Recife, frequência 251, na altera 3325. 251, 3325, 923, boa. Bom, no Salvador, tem previsão para o voo.